Vão as serenas águas do Mondego descendo mansamente, que até o mar não param, por onde minhas mágoas, pouco a pouco crescendo, para nunca acabar se começaram. Ali se ajuntaram, neste lugar ameno aonde agora moro, testa de neve e ouro, riso brando, suave, olhar sereno, um gesto delicado que sempre na alma me estará pintado. Nesta florida terra, leda, fresca e serena, ledo e contente para mim vivia, em paz com minha guerra, contente com a pena que de tão belos olhos procedia. Um dia, noutro dia, o esperar me enganava. Longo tempo passei, com a vida folguei, só porque em bem tamanho me empregava. Mas que me presta já, que tão formosos olhos não usá? Oh, quem me ali dissera que de amor tão profundo o fim pudesse ver ainda alguma hora. Oh, quem cuidar pudera que houvesse aí no mundo apartar-me eu de vós, minha senhora, para que desde agora perdesse a esperança e o vão pensamento, desfeito em um momento, sem me poder ficar mais que a lembrança, que sempre estará firme até o derradeiro despedir-me. Mas a mor alegria que daqui levar posso, com a qual defender-me triste espero, é que nunca sentia, no tempo que fui vosso, quererdes-me vós quanto vos eu quero. Porque o tormento fero de vosso apartamento não vos dará tal pena como a que me condena, que mais sentirei vosso sentimento que o que minha alma sente. Morrei eu, senhora, e vós ficai contente. Canção, tu estarás aqui acompanhando estes campos e estas claras águas, e por mim ficarás chorando e suspirando, e ao mundo mostrando tantas mágoas, que de tão larga história minhas lágrimas fiquem por memória.